Ficheiro 97, página 784, capítulo 40, A Toca da Raposa. Conheces bem o teu avô? Perguntei, abanando a mão para afastar um moscardo fora de estação que parecia incapaz de se decidir se eu ou o cavalo daria uma melhor refeição. Jamie sacudiu a cabeça. Não. Ouvi dizer que ele age como um terrível monstro velho, mas não precisas ter medo dele. Sorriu-me enquanto eu atacava o moscardo com a ponta do meu chile. Eu estarei a teu lado. Ah, os velhos rabugentos não me incomodam, assegurei-lhe. Vi muitos desses na minha época. No fundo, são como manteiga a maioria deles. Imagino que o teu avô seja semelhante? Não, retrucou pensativamente. Ele é realmente um terrível monstro velho. Só que, se lhe demonstrares medo, ele fica pior ainda, como uma fera ao farejar sangue. Lancei um olhar para a imensidão à nossa frente, em que as colinas distantes que ocultavam o castelo de Beaufort assomavam repentinamente de uma forma um pouco sinistra. Aproveitando-se da minha momentânea falta de atenção, Moscardo lançou um vôo rasante junto à minha orelha esquerda. Soltei um gritinho agudo e esquivei-me para o lado. E o cavalo, assustado com esse gesto repentino, fez um movimento brusco. É, Quirstad! Jamie lançou-se para o lado para agarrar as rédeas das minhas mãos. Tendo tido um treino melhor que a minha montada, o seu cavalo relinchou, mas acatou a manobra, apenas estremecendo as orelhas de um modo complacente e orgulhoso. Jamie fincou os joelhos nas laterais do cavalo, puxando o meu para que parasse ao lado do seu. Bem, disse ele, os olhos estreitados, seguindo o vôo zigue-zagueante de Moscardo, que zumbia provocadoramente. Deixa-o pousar, Sassenach, que eu o apanharei. Esperou, as mãos erguidas na posição certa, os olhos estreitados contra a luz do sol. Fiquei imóvel como uma estátua, ligeiramente nervosa, semi-hipnotizada pelo ameaçador zumbido. O inseto, de asas pesadas, enganadoramente lento, continuava a zumbir de um lado para o outro, entre as orelhas do cavalo e as minhas próprias orelhas. As do cavalo contorciam-se de modo frenético, um impulso que eu podia compreender muito bem. Se essa coisa pousar na minha orelha, Jamie, eu vou... Comecei a dizer. Xiu! Ordenou ele, inclinando-se para adiante na expectativa. A mão esquerda fletida como uma pantera pronta a atacar. Mais um segundo e apanho. Nesse instante vi uma pequena mancha escura pousar no seu ombro. Outro moscardo, procurando um lugar para se refastelar. Abri de novo a boca. Jamie! Silêncio. Bateu as palmas das mãos triunfalmente sobre o meu torturador uma fração de segundo antes de o moscardo no seu colarinho lhe espetar o ferrão no pescoço. Os homens dos clãs escoceses lutavam de acordo com as suas antigas tradições. Desdenhando a estratégia, a tática e a subtileza, o seu método de ataque era apenas a própria simplicidade. Detetando o inimigo dentro do seu alcance, deixavam cair as mantas, sacavam da espada e avançavam para cima do inimigo berrando a plenos pulmões. A gritaria gaélica sendo como é, o método era em geral bem sucedido. Muitos inimigos, ao ver a multidão de banshees cabeludos, seminus, lançar-se sobre eles, simplesmente acobardavam-se e fugiam. Apesar de bem treinado, como deveria ser, nada havia preparado o cavalo de Jamie para um grito gaélico, classe A, proferido no mais alto volume, a partir de um ponto a 60 centímetros acima da sua cabeça. Apavorado, arremessou as orelhas para trás e disparou como se o próprio diabo estivesse atrás dele. A minha montada e eu ficámos parados, paralisados no meio da estrada, observando uma impressionante exibição da arte escocesa da equitação, enquanto Jamie, os dois estribos perdidos e as rédeas soltas, quase lançado para fora da sua cela pela brusca arrancada do cavalo, se arremessava desesperadamente para diante, procurando agarrar-se à crina do animal. A sua manta de xadrez oscilava loucamente em redor, agitada pelo deslocamento do vento à passagem. E o cavalo, nessa altura completamente em pânico, via o esvoaçante tartan coloído como um pretexto para correr ainda mais. Com uma das mãos agarrada à longa crina, Jamie içou-se assustadoramente ereto, as pernas longas pressionadas com força contra os flancos do animal, ignorando os estribos de metal que se sacudiam sob a barriga do animal. Fragmentos de que até o meu limitado gaélito reconhecia como linguagem de baixíssimo calão, fluíam de volta até a mim trazidos pela brisa. Um som vagaroso de batidas de cascos de cavalos fez-me olhar para trás, para onde Murtagh, conduzindo o cavalo de carga, surgia no cimo da pequena elevação que eu e Jamie acabáramos de descer. Avançou com cuidado pela estrada, até ao local onde eu o esperava. Devagar, levou o animal a uma total paragem, protegeu os olhos com a mão e olhou para diante, para onde Jamie e a sua montada em pânico acabavam de desaparecer no topo da colina seguinte. Um moscardo, disse eu à guisa de explicação. Já é tarde para eles. Ainda assim, não pensei que estivesse com tanta pressa de reencontrar o avô, a ponto de a deixar para trás, observou Murtagh com a sua habitual frieza. Não que eu ache que uma mulher vá fazer muita diferença na recepção. Pegou nas rédeas e esporeou o seu pônei, fazendo-o começar a locomover-se com relutância, e o cavalo de carga acompanhou-o indolentemente. A minha própria montada, animada pela companhia e tranquilizada pela ausência temporária de moscardos, pôs-se alegremente a caminho ao lado deles. Nem mesmo uma mulher inglesa? Perguntei com curiosidade. Pelo pouco que eu sabia, as relações de Lord Lovat com qualquer coisa inglesa eram muito animadoras. Inglesa, francesa, holandesa ou alemã, provavelmente não faria grande diferença. Vai ser o fígado do rapaz que a raposa velha irá comer ao pequeno almoço, não o seu. O que quer dizer com isso? Olhei fixamente o circunspecto escocês, muito semelhante a uma das suas próprias trouxas, debaixo das laças dobras da sua manta e camisa. Por alguma razão, toda a roupa que Murtagh vestisse, por mais nova ou bem talhada que fosse, assumia desde logo a aparência de algo resgatado de um monte de lixo. Como são as relações de Jamie com Lord Lovat? Captei um olhar de soslaio, de uns olhos pretos, pequenos e astutos, e em seguida a cabeça de Murtagh voltou-se para o castelo de Beaufort. Encolheu os ombros, de resignação ou expectativa. Absolutamente inexistentes até ao momento, o rapaz nunca falou com o avô em toda a sua vida. Mas como sabes tanto sobre ele se nunca se encontraram? Pelo menos eu estava a começar a compreender a relutância inicial de Jamie em procurar a ajuda do avô. De novo, ao lado de Jamie e do seu cavalo, este último com ar de quem fora severamente repreendido e o primeiro um pouco irritado, Murtagh olhava interrogativamente para Jamie e oferecera-se para seguir na dianteira até Beaufort com o animal de carga, deixando-me a mim e a Jamie para trás a almoçar à beira da estrada. Enquanto fazíamos uma reparadora refeição de cerveja e pão de aveia, contou-me por fim que o seu avô, Lord Lovat, não aprovara a escolha do filho para esposa. Assim, achara melhor não abençoar a união, nem se comunicar mais com o filho ou com os filhos do seu filho, depois do casamento de Brian Fraser e Ellen Mackenzie há mais de 30 anos. Mas ouvi falar muito dele, de uma maneira ou de outra, disse Jamie, mastigando um pedaço de queijo. Ele é o tipo de homem que causa uma forte impressão nas pessoas. Foi o que ouvi. O idoso Tully Bardeen, um dos jacobitas de Paris, presenteara-me com várias opiniões isentas de censura relativas ao líder do clã Fraser, e pensei que talvez Brian Fraser não tivesse ficado desolado com o afastamento do pai. Disse-o a Jamie, e ele acenou com a cabeça, concordando. Ah, sim, não me lembro do meu pai ter grandes elogios a fazer ao velho, mas nunca foi desrespeitoso. Apenas não falava dele com frequência. Esfregou o lado do pescoço, onde uma marca vermelha, produzida pela mordidela do moscardo, começava a empolar. O tempo estava estranhamente quente e ele estendera a sua manta para eu me sentar. A missão, junto do chefe do clã Fraser, fora considerada merecedora de algum investimento na dignidade da aparência, e Jamie usava um quilte novo, de corte militar, preso com fivela, a manta, uma tira de pano em separado. Menos apropriado para se abrigar das intempéries do que o modelo antigo. Uma longa manta presa apenas por um cinto era bem mais eficaz para ser envergado à pressa. Às vezes perguntava-me, continuou ele pensativo, se o meu pai era como era, por causa da maneira como o velho Simon o tratara. Eu não percebia isso na altura, é claro, mas não é muito comum para um homem demonstrar os seus sentimentos pelos filhos. Pensaste muito sobre isso. Ofereci-lhe mais cerveja e ele retribuiu, com um sorriso que se demorou em mim, mais quente do que o sol fraco de outono. Sim, pensei. Eu imaginava que tipo de pai eu seria para os meus próprios filhos. E olhando um pouco para trás, o meu pai era o melhor exemplo que eu tinha. No entanto, eu sabia, pelo pouco que ele me contara, ou que Murtagh me contara, que o seu próprio pai não era de todo como ele. Assim, pensei em como ele devia ter decidido fazer tudo diferente quando tivesse a oportunidade. Suspirei, pondo de parte o meu pedaço de queijo. Jamie, disse eu. Achas verdadeiramente que nós, algum dia... Acho, afirmou ele com segurança, sem me deixar terminar a frase. Inclinou-se e beijou-me na testa. Eu sei que sim, Sassenach, e tu também o sabes. Nasceste para ser mãe, e eu não pretendo certamente deixar que mais ninguém seja o pai dos teus filhos. Ótimo, disse eu. Eu também não o pretendo. Ele riu-se e ergueu o meu queixo para me beijar nos lábios. Correspondi ao seu beijo, depois ergui a mão para tirar as migalhas de pão que se tinham apegado em redor da sua boca, nos pelos curtos da barba por fazer. Devias fazer a barba, não te parece? Sugeri, em homenagem ao primeiro encontro com o teu avô. Ah, eu já o vi uma vez antes, disse ele despreocupadamente, e ele também me viu. Quanto ao que ele possa achar da minha aparência agora, ou me aceita como sou, ou pode ir para o inferno. Mas Murtagh disse que tu nunca te tinhas encontrado com ele. Limpou o resto das migalhas do peito da camisa, franzindo a testa ligeiramente, como se decidisse o quanto me deveria contar. Finalmente encolheu os ombros e deitou-se na sombra de um arbusto de tojo, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, fitando o céu. Bem, nós nunca nos encontramos de verdade, ou seja, não exatamente. Foi assim. Aos 17 anos, o jovem Jamie Fraser zarpou para a França para terminar a sua educação na Universidade de Paris e para aprender outras coisas que não são ensinadas nos livros. Parti do porto de Beaulieu, disse ele, movendo a cabeça na direção da próxima colina, onde uma estreita faixa cinzenta no horizonte longínquo marcava a orla do estuário de Moray. Havia outros portos por onde eu poderia ter saído. Inverness seria o mais provável. Mas o meu pai reservou a minha passagem e foi em Beaulieu. Ele cavalgou comigo até lá para, por assim dizer, me ver partir pelo mundo. Brian Fraser raramente deixara Lallybroch nos anos que se seguiram ao seu casamento. E enquanto cavalgavam, comprazia-se em mostrar vários locais ao seu filho, onde ele havia caçado ou viajado quando era menino ou rapaz. Mas ficou muito calado quando nos aproximámos de Beaufort. Ele não falara do meu avô nessa viagem e eu sabia que era melhor eu próprio não tocar no assunto. Mas sei que ele tinha uma razão para me fazer partir de Bully. Vários pardalitos aproximaram-se cuidadosa e paulatinamente, entrando e saindo das moitas baixas, prontos a partirem como uma flecha, de volta à segurança ao mais leve indício de perigo. Ao vê-los, Jamie pegou num pedaço de pão que sobrara e atirou-o com grande precisão para o meio do bando, que explodiu como uma rajada, todos fugindo da repentina intrusão. Eles voltarão, disse, indicando os pássaros espalhados. Colocou o braço sobre o rosto, como que para o proteger do sol, e continuou com a sua história. Ouviu-se um ruído de cavalos ao longo da estrada que saía do castelo, e quando nos virámos para ver, aproximava-se um pequeno grupo, seis cavaleiros com uma carroça, e um deles carregava o estandarte de Lovat. Assim, eu soube que o meu avô se encontrava entre eles. Olhei rapidamente para o meu pai, para ver se ele pretendia fazer alguma coisa, mas apenas sorriu. Deu-me um leve aperto no ombro e disse: Vamos então embarcar, meu rapaz. Eu podia sentir os olhos do meu avô em mim, enquanto descia pela linha da costa, com os meus cabelos e a minha estatura berrando Mackenzie. E fiquei satisfeito por estar com as minhas melhores roupas e não parecer um mendigo. Não olhei em volta, mas mantive-me o mais aprumado possível. E tive orgulho de ser meia cabeça mais alto do que o homem mais alto do outro grupo. O meu pai seguia ao meu lado, em silêncio, e também não olhou para os lados. Mas eu podia senti-lo ali, orgulhoso por me ter gerado. Sorriu-me um sorriso enviesado. Essa foi a última vez que eu tive a certeza de o ter feito orgulhar-se de mim, Sassenach. Tempos depois não tive tanta certeza, mas fiquei feliz por aquele dia. Ele lançou os joelhos com os braços, olhando fixamente em frente, como se revivesse a cena no cais. Entramos no navio e fomos recebidos pelo mestre. Depois ficámos junto à balaustrada, conversando um pouco à toa, ambos tomando cuidado para não olhar para os homens de Beaufort que embarcavam a carga ou olhar para a costa onde estavam os cavaleiros. Então o mestre deu ordens para soltar as amarras. Beijei o meu pai e ele saltou por cima da balaustrada para a doca e encaminhou-se para o seu cavalo. Ele só olhou para trás quando estava montado e nessa altura já o navio partia para a enseada. Eu acenei. Ele acenou de volta. Depois virou-se, puxando o meu cavalo, e tomou a estrada de volta à Lalibroche. Aí o grupo de Beaufort virou-se também e começou a retornar. Pude ver o meu avô à frente do grupo, aprumado na sela. E cavalgaram o meu pai e o meu avô, a 20 metros de distância um do outro, pela colina acima, e depois dela, até fora do alcance da minha vista. E nenhum dos dois se voltou para o outro, nem agiu sequer, como se o outro estivesse ali. Jamie voltou a cabeça para a estrada, como se buscasse sinais de vida na direção de Beaufort. Os nossos olhos encontraram-se uma única vez. Esperei até o meu pai chegar ao seu cavalo. Depois virei-me e olhei para Lord Lovat o mais ousadamente que pude. Queria que ele soubesse que não queríamos nada dele e que eu não o receava. Sorriu-me de soslaio, mas receava-o. Coloquei a mão sobre a dele, acariciando os nós de seus dedos. E ele olhou para ti? Soltou um sorriso irónico. Sim, olhou. Acho que ele não tirou os olhos de mim, desde o momento em que desci a colina até o meu navio zarpar. Podia senti-los perfurar-me as costas como verrumas. E quando me voltei, lá estava ele, com os seus olhos negros sob as sobrancelhas, fitando os meus. Fitou em silêncio, ainda olhando para o castelo, até eu o acotovelar delicadamente. Como era ele, então? Tirou os olhos da massa de nuvens escuras no horizonte longínquo para olhar para mim. Habitual expressão de bom humor ausente da curva da sua boca, das profundezas dos seus olhos. Frio como pedra, Sassenach. Frio como pedra.